5 da manhã, tô de pé, já acordei. Não consigo dormir, mentiras que inventei. A voz dentro de mim incomoda, pira a cabeça. Vem pra me atazanar. A televisão me fazendo companhia. Esquento o macarrão, faço, refaço a vida. A voz dentro de mim incomoda, pira a cabeça. É sempre do outro pra justificar meu erro. Me acabo no cigarro, no mundo de devaneios. O taque do relógio incomoda, pira a cabeça.